Hoje eu tô sofrendo, amanhã pode ser você. Depende da bebida que cê vai beber. Hoje eu tô sofrendo, amanhã pode ser você. Se machucou meu coração e agora vai sofrer. Aô, minha vaqueirão! Essa vai pra toda vaqueirão do meu Brasil. Mais uma nossa aí, ó. Copia, copia! Deixei de ser vaqueiro campeão pra me apegar linda morena que não tem coração. Mas foi só ilusão, ela não quis nada com o vaqueiro, me deixou sozinho aqui no chão. Não quis saber da minha infância, onde eu fui criado. Me criei no interior, lá no meio do gado. Mas pelo amor dessa morena eu fui pra cidade, me apaixonei e hoje estou largado. Hoje estou sofrendo, amanhã pode ser você. Depende da bebida que cê vai beber. Hoje eu tô sofrendo, amanhã pode ser você. Cê machucou meu coração, agora vai sofrer. Hoje estou sofrendo, amanhã pode ser você. Depende da bebida que cê vai beber. Hoje estou sofrendo, amanhã pode ser você. Cê machucou meu coração e agora vai sofrer. Deixei de ser vaqueiro campeão pra me apegar linda morena que não tem coração. Mas foi só ilusão, ela não quis nada com o vaqueiro, me deixou sozinho aqui no chão. Não quis saber da minha infância, onde eu fui criado. Me criei no interior, lá no meio do gado. Mas pelo amor dessa morena eu fui pra cidade, me apaixonei e hoje estou largado. Hoje estou sofrendo, amanhã pode ser você. Depende da bebida que cê vai beber. Hoje estou sofrendo, amanhã pode ser você. Cê machucou meu coração, agora vai sofrer. Hoje estou sofrendo, amanhã pode ser você. Depende da bebida que cê vai beber. Hoje estou sofrendo, amanhã pode ser você. Cê machucou meu coração e agora vai sofrer. Vaqueiro velho, cê é Leonel do Acordeão. Longe de você, já não sei o que fazer. Por onde andei, não consegui lhe encontrar. Longe de você, meus dias já não têm calor. Eu não tenho um amor, minha vida é escuridão. Eu já não posso ver o sol nascer. Lembro logo teu olhar. Eu vou dormir sonhar de novo, pra com você acordar. Sonhei, no sonho eu vi você voltar. Um sonho tão bom, não consegui acreditar. Longe de você, tudo agora é solidão. Ela falou, quem sabe um dia vai voltar. Eu só te peço, volte logo. Se demora eu vou morrer. Sozinho eu fiz papel de bobo. Eu não mereço sofrer. Volte logo. Se demora eu vou morrer. Sozinho eu fiz papel de bobo. Eu não mereço sofrer. Chama, chama, me avisa. Diz que agora vai voltar. Vem cá, me dá teu paraíso. Eu tô querendo te amar. Chama, chama, me avisa. Diz que agora vai voltar. Vem cá, me dá teu paraíso. Eu tô querendo te amar. Chama, chama, me avisa. Diz que agora vai voltar. Vem cá, me dá teu paraíso. tô querendo te amar. Chama, chama, me avisa, diz que agora vai voltar. Vem cá, me dá do paraíso. Eu tô querendo te amar. Deixa eu ser longe de você. Já não sei o que fazer e por onde andei. Não consegui lhe encontrar longe de você. Meus dias já não tem calor, eu não tenho amor. A minha vida é escuridão, eu já não posso ver o sol nascer. Eu lembro lá do seu olhar, eu vou dormir sonhar de novo. Eu tô querendo te amar. Uhul! Uhul! Ela passaram.